Electroconvulsive Therapy, Part 1. Depois, 2001, mais um audition, entrou mais quatro essa meninas. Essa é a sexta geração ou a quinta? Ah, foi a quinta geração. Ok. Aí foi que entrou mais cinco meninas, aí eles fizeram, teve uma música chamada Mr. Moonlight, que é um clipe em que algumas delas se vestem de garotos, e aí é como se fosse um negócio dos anos 50, anos 60, assim, e essa música também fez bastante sucesso, mas nunca mais fez tanto sucesso quanto fez essa Love Machine, Renai Evolution 21. Eu tô querendo muito ouvir essa Love Machine pra saber porque ela é tão boa assim, né? É que o negócio da Love Machine foi a época. A música era uma música de motivação que fala sobre o Japão, falando que o Japão vai ser a inveja dos outros países amanhã, falando sobre o futuro do Japão, porque isso calma, foi numa, calma, na época calma, da depressão. Calma, e o nome da música é Love Machine? Como assim? Do Baby Boom e tudo mais, é exatamente isso. Ah, tá. Caramba! Que coisa profunda pra um bando de pré-adolescente cantar. Né, são as garotinhas incentivando o pessoal a fazer sexo. Nós vamos engravidar de vocês amanhã! E popularizaremos o Japão com os nossos filhos fofos! É, então, e falava muito sobre ter. Que nem você! Entendi o conceito todo agora. É, e também foi na época da crise e tudo mais, de uma das crises econômicas que teve no Japão. A crise era como com a atual? Uma das crises, a de 97. Então, isso foi mais ou menos usado como hino na época pra ajudar o povo japonês, entendeu? Isso foi até um incentivo da mídia em geral pra usar essa música. Por isso que elas fizeram tanto sucesso com Love Machine. E aí depois elas chegaram em 2001 com 13 participantes, aí lançou isso mais esse daí. E aí 2002 foi meio fraquinho, não teve nenhuma audition, não entrou nenhuma garota, elas não teve nenhuma adição. E aí em 2003 veio a sexta geração. Foram mais quatro garotas, que foi quando o Morning Musume teve o maior número de participantes, que foram 16 garotas no mesmo grupo. O equivalente nacional que eu tô pensando agora são as meninas cantoras de Petrópolis. Não, mas é que você tem que entender que, assim, elas faziam apresentações em conjunto e tudo mais, só que, inclusive nessa época, elas faziam shows que tinham metade delas, entendeu? Então metade ia pra um lugar, metade ia pro outro e faziam um show das Morning Musume. Antes de ter essas 16... Tipo os Trapalhões, você assistiu o show dos Trapalhões no Tio Didi. Que ódio. Acontecia? O Didi não ia, não, filho da puta. Que horror, cara. É igual o show da Praça Nossa que o Manuel de Oliveira não ia. Tá, né? O Carlos Alberto não, o Manuel era o pai dele. Mas assim, eles sempre avisavam, né? O Japão é organizado. Johan, desde antes delas terem 16, elas já se dividiam ou só se dividiram quando alcançaram esse número absurdo? Não, elas já se dividiam antes. O Morning Musume teve poucos grupos, assim, oficiais com o Morning Musume que dividiram. Um deles foi o próprio Tampopo, que tem aquela música que é o encerramento do Sorcerer's Table Orphan. Uhum. Aí depois teve o Petit Moni e depois teve o, acho que, eu não lembro agora, teve mais um, mas eram poucos grupos que subdividiam, mas elas faziam show separadamente, faziam participações em programas de TV separadamente, entendeu? Então essa carreira aí eles administravam assim pra atender todo o público possível, ganhar o máximo do dinheiro. Que eu tô falando que quem fazia isso é o Hello Project em si, né? Sim. É, lá no caso tem muita vitrine pra ela, já tem muitos programas de televisão, no caso. Então a TV japonesa, cara, é só programa de variedade, só. Então eles têm que estar toda hora entrevistando alguém participando, entendeu? Então é por isso que cabe tanta gente, né? Porque tem muito programa, então cada uma vai numa e tá todo mundo feliz. Exatamente. Inclusive em 2003, né? Não, então foi quando entrou a Miki Fujimoto, que foi uma das que teve o escândalo depois mais pra frente. Quando que saiu a Kaguai? Kaguai, ela só saiu mesmo quando teve o escândalo, em 2004. Então, já... Como é que foi esse escândalo? Já tinha entrado... Não, a gente viu a foto aqui, agora há pouco, do grande escândalo, que uma foto dela com um cigarro na boca. Meu Deus! É que na verdade, assim, ela, a Aikago e a Tsuji Nozomi, elas graduaram do Morning Musume, e depois, quando teve o escândalo, elas saíram do Hello Project em si, entendeu? Porque antes, isso que eu falei de 2004, elas saíram juntas pra fazer um grupo que eram só elas duas, que chamava W. Mas a gente também não é santo, sabe que a Otsu saiu do JCast porque ela casou com o chinês. Foi. Os fãs não iam gostar. E a Boa não tá participando ultimamente porque ela fuma, você sabe, né? É, ela fuma muito. Então, a gente tá em votação pra saber se ela vai continuar ou não. Aí em 2003 eles lançaram o Shabon Dama, que foi uma música bem famosinha também, que também chegou em primeiro no Oricon. Não, Shabon Dama é bola de sabão? Isso. Que lindo. E nessa música aí eles dão umas enroladas nos R's e tudo. Eu tenho uma certa tara por bola de sabão, acho que eu vou assistir essa. Don't go there, please. Aí em 2004, a Natsumi Abe, que era conhecida como a cara do Morning Musume, quando ela saiu, foi tentar fazer carreira solo, né? O problema é o seguinte, pouquíssimas delas conseguiram se dar bem fazendo carreira solo. Porque realmente, cara, a música é o menos importante, né? Até os próprios japoneses. Jura? Então, tipo assim, essa galera aí teve uma ou outra, como a Maki Goto, por exemplo, ou a Aya Matsura também, que deu um pouco certo fazendo carreira solo. E aí depois, em 2004, teve outro audition, que foi o Lucky Seven, que era pra escolher a mais nova integrante do Morning Musume, né? Uma só, pra né? Substituir, era pra substituir a Maki Goto, né? E, mas nessa época aí também, de 2004, foi quando saiu também a Aikago, a Tsuji Nozomi, elas saíram do Morning Musume, né? Então eles têm que ter mais gente no Morning Musume em si. Ele fez um concurso, tudo, no Japão inteiro. Só que aconteceu foi que ele não escolheu ninguém. Ele falou que não tinha ninguém bom o suficiente. Ah, é? Olha só. Em 2004 ele falou não, que... É misterioso, bichona, né? Então, ele falou que tiveram seis finalistas e aí ele chegou no final e falou que ele tinha elevado as expectativas dele muito e que não encontrou ninguém no nível das Morning Musume. Eu me pergunto, o que é uma boa Morning Musume? O que ela faz tão magnífico assim? Além de ser japonesa, magrelinha, branquinha e... Sabe? Eu acho que ele só achou os estereotipos que já tinham no Morning Musume, entendeu? Então ele queria alguém diferente. Mas, né, tá por uma coisa nova. Quer uma coisa nova. Então, então vai pra Coreia, porra. Vai fazer o quê? No Japão não vai achar nada novo. Não, o Johan comentou que parece que tem chinesas em algum momento, né? Tem. Aí são as últimas que entrou. Ah, tá. É, quando começa a entrar estrangeiro que a coisa tá feia mesmo. Aham. Uhum. Tá. Aí depois, 2005, aí ele fez de novo outro concurso e dessa vez ele escolheu uma que foi a Koharu Kusumi, que essa é bem famosa hoje em dia ainda. Ela saiu do Morning Musume há pouco tempo agora, foi agora em 2009. E ela ficou muito famosa porque ela fez ela dublou aquele anime de... aquele porco espinho lá, não, aquele rato lá, aquele... como é que é? Hantaro? Não, Hantaro. Hantaro? Ela dublou Hantaro? Ela é dubladora do Hantaro? Não sei se ela é exatamente do Hantaro ou um dos personagens. Eu sei que deram muito destaque na mídia pra isso, entendeu? E eles chamam a Koharu de Garota Milagre, porque ela fazia muitas coisas e dava muito certo, ela era muito bonita, entendeu? Se ela foi a Biju, meu nível de moe foi ao extremo agora. Estourou, sabe? Explodiu. Vê na página dela do Anime News Network. É. Pra ver qual... Imagina que seja com Koharu. Aí, sumi. Oh, que fofinho. Oh, muito fofa. Despertou o instinto loli do... Isso é um baby doll? Não. Aí, eu entendo porque que ela é milagrosa, sabe? Ela é hipnotizante. E quem que ela dublou? Deixa eu ver quem foi. Cara, ela não fez Hantaro, não. Deixa eu te contar. Fez, não. Tenho certeza que eu vi isso aí no próprio programa. Eu lembro deles falando isso daí. Tem certeza, cara? Que não sou eu, não, cara? Ela só não imita o Hantaro muito bem, alguma coisa assim. Eu lembro inclusive de no Hello Pro, no Hello Morning, eles mostraram bastidores e tudo. Ela participou de um movie do Hantaro. É. Eu acho que ela não era do elenco fixo da série. Então foi por aí. Eu não disse exatamente que ela tinha sido dubladora do Hantaro. Não, sei que ela tinha feito alguma parte no Hantaro, porque eu lembro de ter visto ela, os bastidores mostrando e tudo mais. Foi um movie. Foram, aqui tá dizendo que tem dois integrantes. E ela dublou um outro troço aqui que eu tô vendo, que foi Kirarin e Revolution, em 2006. Que é isso? Eu acho que esse aí foi ela mesmo que dublou tudo, né? Foi a personagem principal, eu digo. Qual o nome dela mesmo? Aqui, Koharu Kusumi, ela é Kirari, o nome do anime é Kirari, logo ela mesma. Ela dublou a personagem principal dessa aqui. Foi uma sériezinha, pelo visto, um Mahou Shoujo genérico, de 153 episódios. Uhum. On your face! Ok, ela veio, salvou o Magnus Meyer. É, não, ela não exatamente salvou, ela deu uma levantada. Em 2005, quando teve o primeiro escândalo, que foi aquela Mary Yaguchi, que era uma das principais, que ela era a líder do... Ela fazia o quê? Ela bebia, ela fumava, ela dava? Não, ela saiu com o cara. Ela saiu com o cara, meu Deus, cara, meu Deus. O que ela fez com o cara? Ela deu a mão pra ele? Não. Ninguém sabe. Ela encostou nele? A revista... A revista que fez isso com todas elas chama Friday. Friday Magazine. A revista especializada em estragar vidas de Morre Moço mesmo. É, então. E aí ela publicaram uma foto dele com ela, entendeu? E dizendo que provavelmente eles eram um casal. Meu Deus! Que absurdo! O cara tava andando do lado dela, era um cara qualquer que andou do lado dela. Pera aí, essa revista ela não arrasa a vida, ela arrasa a carreira e abre um leque pra vida, né? Depende, cara. Olha só, você é burra porque você não pode estudar. Aí você tá com, sei lá, 16 anos e é uma porta. Aí te tira o teu ganha-pão. Você vai fazer o quê? Cara, se fosse no Brasil, ela virava cantora gospel. Mas com certeza ela virou prostituta. Eu quero saber onde. Provavelmente. Se não for no Japão. Provavelmente, inclusive, se ela se prostituir, ela vai ganhar mais dinheiro. Porque, pelo visto, ela não ganha porra nenhuma também, né? Mas a gente vai ter que faça um grupinho de prostitutas. São 48. Elas dão pra você ao mesmo tempo. Cara, você só tem 20 dedos. O Luan não tem a menor imaginação. Você ainda tem teu nariz, tuas orelhas. Elas podem fazer entre si enquanto esperam a vez. Pois é, pode rolar uma filhinha, sabe? Indiana. Então, o Johan tá chocado demais pra fazer qualquer comentário. Eu só não tô falando porque disseram que se eu falar fica por cima, por isso que eu não tô falando nada enquanto vocês falam. As duas, uma, ou o Johan ri pra dentro, ou ele não tá achando nenhuma graça nas nossas piadas ridículas. Eu tô dando risada aqui, só que você falou que senão o áudio fica por cima, então. Ah, você tá tirando no microfone, entendi. Eu tô obedecendo a ordem, né? Bom, rapaz, perdi completamente o raciocínio, prostituta. 48 prostitutas pré-púberes em fila esperando pra dar pra você é realmente uma coisa que desconcentra. Então o Johan, que parece que é o único aqui na história do JCast que tem uma pauta bonitinha, qual é o próximo item aí? Continue. Não, aí teve esse escândalo, só que aconteceu foi o seguinte, essa notícia ia sair dia 15, tá? Que ia sair dia 15 de abril. Aí ela no dia 14 chegou, falou que ia sair do Hello Project e saiu. Aí ela foi a única que não teve festa de despedida nem nada. Ela pegou, saiu assim, seco, foi embora e nunca mais falou com ninguém, entendeu? Saiu putaça porque ela, tipo, ela viu que ela já ia ser expulsa mesmo, entendeu? Que ela ficou sabendo antes, o pessoal já tava falando pra ela ir se preparando, e aí ela pegou e saiu antes, falou que não ia aguentar isso porque ela tava muito tempo lá. E aí ela foi embora e voltou muito tempo depois, só. Ah, ela voltou pro Hello Project, né? Peraí, então rapidinho. Essa aí, então, realmente só saiu porque fotografaram ela com o cara, ponto. Não, mas todas elas. Foi porque nessa revista aí falaram. Ela vai, peraí. Ela tirou uma foto com um cigarro na boca. Peraí, ela botou pé na jaca, total, né? Entendeu? A Kaguai, além dela ter fumado... Não, o que aconteceu a Kaguai foi a seguinte, ela fumou e ela, como sendo menor, ela foi pra prisão em casa, ela ficou presa em casa, prisão domiciliar. Porque ela fumou? É, porque ela fumou, porque é proibido. Eu adoro o Japão, cara. Tem que sair mesmo, não, tem que sair do grupo mesmo, é absurdo. Cara, se você é menor de idade no Japão e você fuma, eles te trancam dentro de casa. É, por aí. Que legal, cara. Aqui no Brasil, teoricamente, também acontece. Não, o Chitranga não foi bem, aí você aprende a ser bandido. Peraí. Se o menor de idade fumar, que não acontece nada. Não, se você falou de FEBEM aí. Não, se você tiver um crime aqui. É legal, não é? Se você fizer algo que aqui no Brasil é mais ou menos o mesmo nível de legalidade de fumar no Japão, você vai pra FEBEM. Você não fica preso dentro de casa. Na verdade, não, porque a FEBEM é meio superlotada e hoje em dia não acontece nada. Nada, só matar um cara com 16 anos, o que acontece comigo? É, se você matar um cara, dependendo de quem for, não acontece nada. Se der destaque na mídia, você tá fudido. Se eu roubar uma loja e roubar uma TV pro HD, o que acontece comigo? Cara. Você vai ser um cara muito feliz e vai me emprestar ela de vez em quando. Não, eu não tenho mais, infelizmente. Eu não sou mais menor de idade, mas eu posso fumar. Não, tem 15 menor anos. Menor de idade, não tenho. Eu envelheço, sabia? Há quanto tempo que não tem mais 15 anos? 5. Gente, cara, você envelheceu. É, às vezes eu fico assim também. Quando eu vou zoar porque ele é pirralho, ele não é mais tão pirralho assim, droga. Tenho 20 anos. É, aí pegou, teve esse escândalo aí, entrou a menina Milagre. Depois as Morning Musumes foi pra 2006, as Morning Musumes. E do histórico de expulsão. Uma tirou foto do lado de um cara, tipo, flagraram ela do lado de um cara, coisa que não pode, ela tem que andar sempre atrás. Não, atrás também não pode. Na frente, nossa, a estrela do Morning Musume tem um pênis. Mas a da Kaguai é pior, não foi só fumar. A Kaguai fumou e ficou preso dentro de casa. Ficou preso de casa, isso aí deu uma confusão e depois ela se envolveu. Praticamente não, Kaguai é praticamente a Lindsay Lohan. pra baixo. Não, o que aconteceu depois é que ela se envolveu com um outro ator lá, um cara casado. Olha aí. E aí tiraram foto dele junto com ela, com, essa, com a Kagoai. A mulher do cara botou um detetive atrás deles. Ah, você quantos anos? 12 e meio, não? Não, acho que é nessa época ela já devia ter uns 18 anos por aí. Ah. Olha, ela tinha 18 anos. É velha já. É. E aí é o seguinte, aí pegou e aí isso deu... Foi pior ainda, ela ficou muito tempo aí até recuperar essa imagem dela. O Gackt, que é bom, não pegou de verdade, né? Ah, acho que o Gackt não gosta disso. O Gackt não gosta disso. Não gosta? Ele é sexuado, ele faz fotossíntese. É sexuado é desculpa de fofa, pra não admitir que o cara é gay, né? Não, o Gackt, eu posso até imaginar ele gay, isso eu não sei, depende. É igual quem chama o Capitão Jack ele de tá homem... Ele tá velho demais. É igual quem chama o Capitão Jack de homem sexual, né? Ele tá velho demais, é quando eu imagino ele gay, ele vira o Clodovil, imagina, imediatamente, sabe? Imediatamente, eu não sou fã do Gackt. A Glass vai te matar se ela ouvir isso, né? Não, ela vai ter altas fantasias do Gackt com o Clodovil. Agora, o Miave não é gay, ponto. Isso bate pé. Não, não rola. Ele deve ter tido uma aventura ou outra. Ele é bem curioso, com certeza. Com certeza, já se divertiu à vontade com árvore, com criança, com urso pelúcia. Ele é tenso. Com um cachorro, com a porra que for. Mas ele hoje ele tem a esposinha dele, ele é um pai de família, respeito. Eu acho que é um relacionamento aberto. Será? Com certeza. Eu acho que é aberto entre eles, eles devem prover altos orgias. Ah, meu Deus, eu imaginei a filha deles no meio. Eu também. Ok, vamos. Cara, agora vocês perderam, foi a cara do Live, viu? Foi horrível, assim. Um momento meio transporte, né? Rolando uma orgia e a criança engatinhando no meio. Eu imaginei a criança dele no meio, mas enfim, vai. Por isso sua cara ficou tão dreaming assim? É uma cena que eu gostaria de ver. E, Johan, o que eu quero saber, a criança tem menos de um ano. Hã? A criança tem menos de um ano. E? Meu Deus. E, Johan, o que eu quero saber? Eu preciso fazer de novo o Shotacon com feto à tona, não, né? E, Johan, além das duas, mas alguém foi expulso na história do Rony Musume? Aí teve a Miki Fujimoto, que também foi flagrada com um comediante lá também. Andando saindo de um lugar lá, é. Rio da piada dele. Ela estava claramente citada sexualmente ao rir da piada. Porque a piada era sem graça. Por que ela estava rindo? Ela estava nervosa. Não, então, é o seguinte, tipo assim, a Miki Fujimoto, ela se tornou sub-líder em 2005. Aí depois, em 2006, que eu ia falar agora, foi quando elas fizeram uma peça sobre a Princesa e o Cavaleiro, encenaram a Princesa e o Cavaleiro, só com elas ali. Oi. E aí teve... Foi quando entrou mais uma Moni Musume, que pra mim é porque é a mais sem graça, que é a Aika Mitsui, que a menina tem muito cara de normalzinha. Então, a numeração de gerações já foi pro espaço. A gente não sabe mais em que ano que a gente tá, a gente não sabe mais nada de onde. É 2006. Tá todo mundo sabendo onde é que tá, e como o Darko é confuso, ele acha que ninguém tá também. Porque ele acha que o mundo gira de acordo com a sociedade. Ele falou que tinham 8 gerações. Essa é qual, Johan? Essa é a 7ª. Viu? Ele sabe exatamente onde é que ele tá. Na gravação eu vou provar o contrário. É, Johan. Tô confuso que ele acha que todo mundo tá confuso também. Além dessas 3, mas alguém foi expulso? Tamo na fase das expulsões. Mesmo se não entrou ainda, tá divertido falar de expulsão. Ah, não, aí depois disso não foi ninguém mais expulso. Ninguém foi mais expulso mesmo. Mas enquanto isso que eu fui falando dos anos e tudo, sempre assim, a cada 1, 2 anos ia saindo uma ou duas. Ou saindo só do Morning Musume, ou saindo do Hello Project, assim, por sequência. Mas na verdade a Aika Mitsui é da 8ª geração, tô errado mesmo. Viu? E as chinesas? Tem uma 9ª geração. Então, exatamente, a 8ª geração fez em 2006. E aí com a entrada dessa Aika Mitsui, elas lançaram um single, a Aruiteru, que foi o primeiro single a ficar em primeiro lugar no Oricon depois de 3 anos e meio. Então foi quando elas deram uma voltadinha assim, sabe? Tipo, a última respirada. Aí depois veio em 2007, que foi quando acabou o Hello Morning, que era o programa de TV delas, que era o único projeto paralelo que elas tinham, já acabou por falta de audiência. E aí nisso, desesperado, né, o Tsunko foi lá e anunciou que ia ter mais 2 integrantes. Só que ele não falou o que ia acontecer. Ele falou só que ia ter mais integrantes e que nos últimos episódios do Hello Morning, do programa na TV, ele ia revelar o que ia acontecer. E aí, não, aí ele acabou revelando que as 2 meninas iam ser chinesas. Que iam ser as 2 chinesas que iam entrar. Que isso era parte da estratégia pra distribuir, pra tipo, divulgar a Morning Musume no exterior, né? Mas isso deu certo ou deu incrivelmente errado? É, na verdade, não ajudou muito. Não resolveu nenhum problema deles, entendeu? Não foi o milagre, assim, não aconteceu nada, eles não voltaram a ficar em primeiro. Se fossem chinesas, lésbicas e siamesas, aí resolveria. Seria um público um pouco diferente. Mas ia abrir os horizontes, com certeza ia comprar o CD. E essa foi. E... Peraí. As duas chinesas são bem sem graça. Gargantas foi na cabeça? Não. Não, né? Não tem como compartilhar a garganta, não? Que merda, cara. As duas cabeças no mesmo pescoço? É, eu nunca vi. Há essa possibilidade? Não, elas vão falar o que ao mesmo tempo? É, uma... essa é a minha dúvida. Sim. E se é uma lamacinha mesmo que compartilha a garganta? Cala a boca que eu quero falar, para de usar minha voz. Ela não vai poder falar isso. Ela fica beliscando a outra. Ela controla o braço esquerdo. Interessante, cara. Nossa, vamos falar em uníssono, né? Acho que eu vou fazer uma série de webcomic com a irmã, se é mesmo, que divide a mesma garganta. Divertido. Aí uma tem que ficar beliscando a outra pra parar de falar. Agora é minha vez de usar a voz. Quando as duas tentam falar, sai alguma coisa desconexa, bizarra, né? Por aí. Enfim, gostei da minha ideia. É, siamesas, quando que entraram siamesas no Hello Project? 2007. Não, foi 2007? Entraram siamesas? Não entraram siamesas. Eram chineses, definitivamente. Mas essas chinesas, elas são naturalizadas japonesas? Como é que é a história? Elas aprenderam a cantar japonês? Eu acho que não. Elas aprenderam a falar japonês no grupo mesmo. Elas chegaram sem saber falar nada. Elas isso mostrou. Pra cantar e tal? Decoraram a letra, as músicas e tudo. Porque quando entra, o teste é esse. Que absurdo. Você tem que pegar, decorar tudo. Mas tudo mesmo. Porque quando elas fazem os shows, elas fazem música até de 2000 mesmo. Até Love Machine elas cantam, entendeu? Então a garota tem que entrar e aprender a entrar no ritmo. E aí depois que elas entraram, aí teve uma das músicas lá, Kanashimi Twilight, que fez um pouco de sucesso, mas não vendeu mais do que 100 mil cópias. Nossa, que diferença, né, cara? Vocês que são mais freaks com o Nihongo e tal, tipo, você e Johan, o Darko deve ser... O Johan, provavelmente... Vocês conseguem ouvir quando o cara tá falando japonês com sotaque de outro país, assim? Olha, com elas dá pra perceber muito forte. Eu nunca ouvi... Por exemplo, eu percebo que a Maria de Zetsubou-sensei tem um sotaque bizarríssimo, que eu acho que você percebe também, né? Mais ou menos, é tão bizarro assim também não. Eu não consigo reconhecer tanto, assim. Eu consigo pegar, mas o sotaque dela é forçado, é caricato. O japonês tem esse... Um jeito de falar como estrangeiro fala japonês. Que eles usam bem, tipo assim... Que tipo, fica meio, entendeu? Meio forçado, assim. Eles forçam onde que tá o R, o L, entendeu? Eles dão umas forçadinhas. Agora, estrangeiro falando... Mas no caso das chinesas... Como que sou uma chinesa falando japonês? É muito ruim, assim? Sabe qual que é o problema? O problema é que no chinês tem o L, né? E onde você percebe é exatamente nisso. Quando ela vai falar o R, parece que ela tá falando L, entendeu? Ah, tá. Ao invés dela falar ramen, ela fala lamen, entendeu? Tipo assim, dá essas escapadas. Eu quero ouvir depois elas cantando japonês pra poder ver se eu reconheço. Tem que ouvir ela só falando, né? Porque cantando você nunca ouve, não consegue diferenciar uma da outra, né? Só ouvir todas elas juntas. Ah, tipo, não tem o um momento do solo na música, não? Que uma canta sozinha um pedaço? Só as principais, né? A líder que tem. Que tem a líder, que agora é a Ai Takahashi. Aí ela canta assim. Assim, às vezes tem, assim, mas muito difícil. Atual do Morning Musume. Que era o que aconteceu foi o seguinte: aí quando com esse Kanashimi Twilight, foi em maio de 2007, aí eles conseguiram atingir a marca de o melhor grupo, o grupo que mais vendeu singles no Japão. Eles, no total, eles venderam 11 milhões de cópias, entendeu? E esse é o. Eles superaram o recorde da Pink Lady. Não sei se vocês conhecem, que era uma cantora bem famosa também. Não mesmo. Faço ideia de quem seja essa mulher. Elas passaram elas e se tornaram. Passaram a Pink Lady e se tornaram o grupo feminino que mais vende. Que mais vendeu singles no Japão. Isso foi um marco na época, eles comentaram muito, né? Até deu uma levantadinha na popularidade delas. E aí foi em 2007, que aí foi quando a Miki Fujimoto foi pega com o comediante Tomoharu Shoji. E aí ela ficou só 26 dias sendo... Eu não entendo. Sendo líder do grupo, entendeu? Porque depois, antes disso, a líder do grupo ela era sub-líder. Em 2006 ela se tornou sub-líder. Que eles têm sempre uma delas que é a líder, né? É a mais velha ou não? Pode ser qualquer uma. Geralmente é a mais velha, geralmente. Mas aí, às vezes, também vai pela personalidade. Por exemplo, a Miki Fujimoto não era a mais velha lá. Mas ela foi atribuída porque ela era a mais forte do grupo, assim, em termos de personalidade, pra comandar mesmo, assim. Não sei comandar o quê, né? Mas, tipo, isso foi o que foi dito na época, né? É, você falou o seguinte, eu não entendi muito bem, assim, por que a popularidade delas cai, ou elas param de vender, ou param de fazer sucesso, que seja. Elas não continuam sendo menininhas fofinhas, os fãs continuam sendo gordos, assustadores, entendeu? O problema é que só os fãs delas, assim, não sustentam a carreira, entendeu? É, um fã também gradua, um otaku deixa de ser loser? Não, eu suspeito que os fãs continuem, mas tem acho que o maior corpo de fãs deles é flutuante, entendeu? São os outros pessoais, não são os otakus. São as outras pessoas, entendeu? É o mesmo motivo que faz séries boas serem canceladas, tipo Ugly Bear. Exatamente. Por aí. E aí porque elas vão tendo esses picos de popularidade quando vai mudando a formação e tudo. Ou às vezes não. Às vezes quando entra uma menina meio menos expressiva. Como foi o caso da Aika Mitsui, tipo, o pessoal cagou, assim. Não tava nem aí, ninguém comprou o CD, entendeu? Tadinha. Não. A autoestima da menina deve ir pro ralo, né? Tô aqui me expondo pra vocês, vocês não ligam pra mim, eu não sou fofo o suficiente. Nenhuma dessas garotas de nenhum grupo. É isso que eu ia falar. Nenhuma dessas garotas de nenhum desses grupos nunca se suicidou por falta de popularidade. Não. Fora Kaguai que tentou duas vezes. Mas também antes, ela, né, pô? Antes ou depois de fuder com você? Depois. Se arrependeu ainda. Nossa. Aquele videozinho lindo dela, que o Johan também me mandou, dela vista de enfermeira, como é que é isso? Conta aí, Johan. Ficou muito marcada essa imagem dela fazendo uma pá de besteira, entendeu? Então ela foi depois pra ir reconstruindo a imagem dela, porque aí o Hello Project quis voltar com ela. Então eles foram tentando recuperar a imagem dela. Aí mostrou ela em vários programas, falando sobre fumar, que fumar faz mal. Ela ia na rua, assim, e pegava o pessoal na praça, que ela via que era menor de idade. Ah, você é menor de idade, não pode fumar, isso faz mal. Eu me ferrei por causa disso e tudo. Aí ela vai pro meio de um parque lá, onde todo mundo se suicida no meio da noite. E encontra um cara que tava querendo se suicidar e convence ele a não se suicidar. Cara, só que isso é uma coisa, assim, cara, isso tinha que ter no Brasil, cara. Ela fez isso toda vestida de enfermeira? Cara, imagina ela, totalmente moe, totalmente fofinha, vestida de enfermeira, cor de rosa. Cara, andando numa floresta de noite procurando suicida. Aí você tava querendo se matar, chega aquela garotinha linda falando com você, não se mata não, sabe, você é bem, não, o mais interessante é que no Shiny Musume comem ela vestida de enfermeira. Agora que eu fui entender por quê. Cara, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Se todo mundo no Brasil que estragasse tudo, voltasse desse jeito, entendeu? Caralho. Se voltasse evangélico, né? É, vai voltar evangélico, chato ou atriz pornô. Volta desse jeito com classe, né? Vai ajudar as pessoas a não fazer besteira e sendo fofo no processo. Por aí, ela tentou se matar, e é por isso que ela vai falar com o cara, entendeu? E ela vai fazendo um processo de reconstruir a imagem dela, e ela tenta voltar pro Hello Project, mas não... Entendeu? É só mais assim pra dar umas participadas. Hoje ela faz o quê? O que ela faz hoje? Você sabe? É que assim, a minha opinião, o que é? No Japão, ninguém nunca perde o status de celebridade, entendeu? Nunca perde. O status de celebridade nunca perde. A pessoa nunca vai voltar a ser uma pessoa normal. Ela deve ser arroz de festa, né? Exatamente. Porque, como eu falei, tem muito programa de variedade, então... Elas vão participando em muitos desses programas, vão indo fazer muitas coisas. Isso! Tipo, Mari Alexandre. O que, que ela faz? Sabe? Nada, ela vai ser jurada do Raul Gil, ela vai aparecer de vez em quando lá na Sexy, ela vai no programa da Xuxa, sabe? São essas atrizes que, se for perguntar, eu sou modelo e atriz. Uhum. Mas ela não modela nem atua. Ela só aparece na televisão, é arroz de festa. Ganha dinheiro pra aparecer na festa de 15 anos da garota, essas coisas. Tem um termo pra isso: socialite. Não, é outra coisa. Geralmente socialite não é artista, entendeu? Socialite já é a garota que nasce com status, ela é a garota da sociedade. Essas garotas são fodidas, essas arroz de festa. São hosts, mas elas não são artistas. Não, teoricamente, né? Eu quis dizer, estão na mídia. Assim, crap. Elas vivem de dizer que elas são modelos. A socialite só vão no programa lá do... Qual é o nome dele? Amaury Júnior. Só aparecem lá, não aparece mais lugar nenhum. Tá, daí não. Aí em 2007 foi quando a Miki Fujimoto saiu, ficou 26 dias como líder. E aí assumiu a Hisa Nigaki. A Ai Takahashi assumiu como líder e a Hisa Nigaki como sublíder. A Ai Takahashi, ela é bem famosa. Ela é muito bonita, inclusive. E por isso que ela é, até hoje, ela é a líder do Morning Musume. É porque, assim, as bonitas são sempre as líderes. Se você for ver, que nem no Morning Musume, lá em 1997, quando tinha as meninas que eram mais feinhas, conforme foi saindo a mais velha, quando a mais velha saiu, foi assumindo por ordem de beleza, cara. Isso é inevitável. Essa, você pode olhar e vai ver que é sempre as minazinhas mais bonitinhas, mais vendáveis, entendeu? Que o público aceita mais fácil. Sempre que você fala que uma garota é muito bonita, a primeira coisa que o Luan corre pro Google, sabe? Pra Google. Gostei daquela ali, ó. Não, embaixo. Não, é. Não, ali, não, do biquíni. Eu gosto da camisetinha. Qual a camisetinha? A camisetinha rosa ali, ó. Aí. Ah, essa daí. O segredinho, eu gosto de garota com camiseta larga. Eu também, como tinha visto. O Luan foi do contra, foi em outra. Porque ela tá meio chinaringa, né? Básico, com bota. Mas tá bonita, tá linda. Tá bonita, pô. Tá linda. Mas já tá mais velha, né? Uma coisa que eu não gosto. É japonesa de biquíni. O quê? Acho feio, não sei, não acho legal. Eu gosto de japonesa de biquíni, cara. Porque... Não gosto, acho iguais. Não. Você não deve gostar de mulher muito branca, então. Gosto, cara, mas é porque elas ficam muito iguais, entendeu? Com os biquíni. Eu acho japonesa de biquíni uma coisa muito real. Elas primeiro, porque o único biquíni que eu acho legal é o biquíni brasileiro. Essas calças longas de vovó que tem lá fora me irritam profundamente. Elas de biquíni definitivamente perdem o moe. Eu gosto de japonesa de biquíni. Assim, que elas estão com a roupinha, elas têm acessóriozinhos, elas têm o estilinho delas, dá pra se diferenciar. Põe um biquinão, fica tudo igual, entendeu? Eu gosto de japonesa. Só muda a cor do cabelo. Eu gosto de japonesa de biquíni porque japonesa nunca é gostosona, sabe? Você sempre acha que se você apertar ali, você vai ver um fofinho, sempre, em algum lugar. Mas eu não sei, cara. Mas me parece mais de verdade do que as outras mulheres de biquíni, japonesas de biquíni. Não. Enfim. Perde o moe. Eu gosto de japonesa de biquíni. Tá, mas acho que talvez o que me irrite mesmo é o calçolão. Deve ser o calçolão. Eu ainda gosto do calçolão, não tem nada contra ele, não. Eu só mantenho o moe quando é listradinho e com listras grandes. E azuis. Ou não. Verdes e brancas são legais. Tem que ter o cos baixo, né? Esse negócio de calçolão que pega aqui no umbigo. Não, aí é sacanagem. É sacanagem. Isso é muito feio. Mas tem umas grandes que não pegam no umbigo por ali, por exemplo. É assim que o Luan voltar pra lá. Só que também o sutiã do biquíni é gigantesco, né? Deus, eu não entendo qual é. Eu acho que é isso. Você não gosta do apertar, do fofinho delas. Eu gosto da barriga mais firme, entendeu? Não, eu gosto delas. Ela pode morder. Mais músculo, o live eu gosto de mulheres de couro. Eu gosto de mulheres branquinhas e gordinhas que parecem de pão. Parece mocona, sabe? Não. Mulher, como é que é? Mulher de pão? É, mulher mocona. Parece que vai derreter, sabe? No seu dedo. Ah, ele não vai morder, cara. Não. Enfim. Eu vou te apanhar, não tem jeito. Tem que ser anônimo. Também que tem gente que gosta de tudo, né? Ainda bem, né? Não, eu tenho uma gama de taras absurdas e variadas. Pra mim tem que ser Michelle Rodrigues e pronto. Não, eu apanho também. Por isso que tem tantas morning musume, cara. É por causa disso, cara. Cada um tem um gosto diferente. Nenhuma delas é como a Michelle Rodrigues. Tem morning musume tsundere? Ah, tinha. Que era a Yoshizawa Hito. Era mais tsunderezinha. É, que ela era mais tomboy, assim, era mais tsunderezinha. Mas, sei lá, no programa ela gritava com as pessoas, deve esporro. Ah, não, peraí. Não, tá certo, desculpa. Não, a Yoshizawa Hitomi é a tomboy. Na verdade, aqui seria a tsundere, seria a Fujimoto Miki. Cadê ela? Cadê a tomboy? E é muito bonito. A tomboy, qual é o nome dela? É Hitomi Yoshizawa. Quando você coloca J no Google, aparece Justin Bieber embaixo Jesus. Não, mas ela é uma tomboy muito bonitinha. Essa que eu tava falando, contigo, que essa aí parecia que tinha um caso com uma outra, que era o Gawa Makoto. Todo mundo falava que elas duas eram um casal e tudo mais, que aí eu te perguntei se tinha isso no Dojin. Procurando por ela, qual o nome da tsundere? Da tsundere é Miki Fujimoto. Mas o que faz ela ser tsundere? Ela grita com todo mundo, ela é bravinha. No programa de TV ela faz escandalozinho, essas coisas? Faz, ela é toda nervosinha. Não é tão bonita assim, não. Não, bonita ela não é meio... Ah. Mas deve ter... Ali ela tá bonitinha, ó. Aonde? Aquele ela não é bonita, caramba. Aquele close... Não, acho que ela é a mais bonita. A gente pegou uma foto caidaça dela, realmente. Nas outras fotos ela tá mais bonita. O que é aquela de biquíni ali pra ver? Eu gostei dela. Ah, é, nessa ela tá bem melhor. Mas ela tem uma cara bem pouco japonesa, né? É, ela é que tem os fãs, os tal dos fãs dos Otagay. Otagay? Que são os fãs Otake? Só de Morning Musume. São os otakus de Morning Musume. O nome deles é Otagay? Otagay. Ah, Otagay. Por que Otagay? É, gay é de genin, né? De artista, né? Ah, tá, então são otakus, são otakus de idols, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Porque os fãs da Morning Musume parece que tem um nome, que é Morning Musco, né? É, Morning Musco. É, isso aí é o negócio do Gakut que falou, né? Mas isso aí é mais de antigamente. O que o pessoal fala é, o que os root mesmo, os fãs malucos, são os otagay, que são os caras que fazem coreografia, que vão em todos os shows. Ah, você me mostrou o vídeo dos carinhas que fazem. Eles fazem coreografia, e a Miki Fujimoto é o que tem a maior quantidade de fãs. Tanto que ela foi afastada por causa do escândalo lá que ela foi fotografada com o cara. E por causa dos fãs, de tantos fãs que ela tinha, os caras pediram tanto que ela voltou. A gente perdeu ela. Enquanto ela não transa mais ninguém. Exatamente. Aí pediram, falaram pra ela voltar. Aí ela voltou como cantora de Enka. Tipo assim, pra dar aquela afastada da imagem mesmo. Enka? Exatamente. tá. O Light Enka, né? Foi o Enka que jovem canta, né? O bagulho um pouco mais light. Mas ela voltou dessa maneira, assim, pra dar uma afastada da imagem de vagabunda que ela ganhou, né? De vagabunda? Porque se você canta Enka, você não é vagabunda, né? Não, é porque isso é que aconteceu. A imagem que deram pra ela foi essa, né? Tipo, ah, você tá saindo com alguém, tem 23 anos, ah, vagabunda. Qualquer, né? É. Você não, na verdade, qualquer. Os otakus são absurdamente cruéis, cara. Tem uma modelo que se suicidou por conta do Futaba, que os caras ficaram trolando ela ao extremo, ao absurdo, ligando pra casa dela, descobrindo o telefone, perseguindo ela na rua, sei lá, pichando o muro da casa dela. Sua corda, sua feia, sua... Não, cara, pra mim o cúmulo disso é quando, o que os caras fizeram com o Kanagi, né, velho? Se os caras faziam isso com a menina que nem existe, imagina pra uma pessoa de verdade, né? Pelo menos a menina que não existe não pode se matar, que nem essa fez, né? É, mas, pô, os caras são extremistas mesmo. O bagulho é idol, é pura mesmo, né? A gente tava falando da Miku Fujimoto. Aí depois foi pra 2008. 2008 não teve nenhum audition, não chamaram ninguém. E aí foi quando acabou o programa. E depois que acabou o Hello Morning, que tinha uma hora, que acabou o programa, acabou em 2007. Aí começaram o Haromoni Arroba, que era um programa meio que imitando o YouTube, assim. Elas tinham vários videozinhos com umas coisinhas interessantes, assim, uns mini quadros, assim, que tinha só meia horinha. E aí, por causa da falta de audiência também, esse programa também foi cancelado. Então elas ficaram sem nenhum programa na TV. E aí veio pra 2009, que aí foi quando elas lançaram mais um álbum, ou desculpa, mais um single, que também não, que ficou em primeiro no ranking da Oricon, que isso não acontecia desde 2006, naquele que eu falei no Aero Iteru. E isso não tinha acontecido ainda. É, não tinha acontecido mais. Então por isso elas voltaram a ficar em primeiro. Aí deu uma elevadinha assim na popularidade. E aí em 2009 teve um grande concerto em Yokohama. E aí eles pegaram todo mundo que era uma geração mais antiga, mas no Hello Project mesmo, todo o pessoal mais velho que não era Morning Musume, que não era de bandas que já existiam, que estavam fazendo sucesso, eles fizeram esse show, colocaram todo mundo no show cantando e tudo mais, e no final falaram, bom, essas pessoas nunca mais aparecem, eles foram todas graduadas do Hello Project mesmo, então essas pessoas não pertencem mais ao Hello Project. Isso é bom ou ruim? É bom assim, porque deixa essa galera fazer o que quiser, né? Então o pessoal agora vai seguir a carreira mesmo, sem ter o Tsunku lá falando o que eles têm que fazer, entendeu? Eles chamaram isso de Hello Pro Awards Elder Club Graduation, tipo, graduação do pessoal velho, né? E aí eles dispensaram todo mundo, e inclusive aquela Nakazawa Yuko, que ela era líder do Hello Project, ela saiu do Melanie Musume e foi pro Hello Project, e a própria Natsumi Abe também, todo mundo que era famoso, eles pegaram assim, mas que não participava mais do Morning Musume nem nada, pegaram e tiraram do grupo. E aí também em 2009 elas fizeram um show nos Estados Unidos, na Anime Expo, 3 de julho, e juntou quase 50 mil pessoas no evento, teve gente que veio do... Fiquei sabendo disso na época, eu acho que eu tô lembrado. O pessoal foi pro México e tudo, o pessoal do México foi pra lá, porque eles têm muitos fãs no México, elas têm muitos fãs no México, e o pessoal foi lá ver e teve esse show, que foi o primeiro show internacional delas, né? É, o México tem, o México tem muito disso, de idolazinha criança também, igual o Japão. Então, desculpa, o primeiro show internacional fora do Oriente, né, que... China e Coreia contam, né? Elas já fizeram vários shows lá. E esse ano, tá rolando o quê? É, esse ano a Koharu Kusumi saiu fora, também graduou, disse que vai fazer uma carreira de modelo, e aí elas lançaram o 42º single. Né? Pesado. 42º single. E como a popularidade delas tá mal, tá mais ou menos? É, então, só que esse também não vendeu muito, não foi... Ficou em oitavo no Oricon, quando foi lançado. Mas isso é muito ruim, não? É ruim assim, né, cara? Porque, tipo assim, todas elas, a maioria dos álbuns, dos singles dela, estrearam em primeiro lugar, né? Então, elas têm até um recorde, assim, né? Que a... tem um recorde que é, tipo assim, que elas são o grupo feminino no Japão que mais teve singles em primeiro lugar consecutivamente no Oricon, entendeu? Uhum. Só que depois, isso durante aquela época de sucesso, né? E elas devem estar mal, porque elas estão perdendo pra personagens em 2D. É, que Keon tá ganhando delas. Mas, tipo assim, o problema agora, na verdade, é que a concorrência delas agora é realmente o AKB48. Os otakus, os botas lá agora estão tudo se virando pro AKB48, porque o AKB48 tá, tipo, tá fazendo do jeito que eles gostam. Tipo assim, pega, vai lá, esmiuça a menina, bota ela pra fazer fotografia de biquíni, bota ela pra fazer videozinho. tudo isso pros fãs, assim, mesmo pra... explorando a parte sexual mesmo, isso tá bem claro. O próprio nome do grupo é uma referência a Kiba, que é Rabara ou não? Ah, eu acho que não. Eu achava que... até o Johan falar da parada do das letras e dos rankings e tal, eu achava que tinha a ver. Não, mas mesmo no ranking não faz sentido nenhum, que é A, K e B, não faz sentido. São letras, né? Tá, então Morning Musume tá assim agora, né? Além do Morning Musume, o que mais forma o Hello Project? É, o Hello Project tem um outro grupo chamado Cute, que também é desse estilo aí, só que são as menininhas mais novinhas, que apelam mais pro público infantil, porque também tem essa do público infantil, né? Então, assim, eles exploram o mesmo público que talvez o que a Xuxa explore aqui, que seria aquele público de criança mesmo, entendeu? Porque são as musiquinhas mais leves e tudo mais, né? E o Live já tá falando, mais leves? Como assim? Coisa boa pra criança é Revisaurus. Revisaurus, cara. So, o Johan, Revisaurus é uma banda de heavy metal islandesa, que são dinossauros que tocam heavy metal pra criancinhas. São caras. Eu vi essa notícia em algum lugar. Tá? É que vocês nunca me contaram isso. A gente descobriu isso final de semana. A gente descobriu esses dias isso, cara. Um amigo meu me mandou, meu filho vai ouvir isso. Heavy metal for children. Ok. E elas também têm a Beres Kobo, que você também já deve ter ouvido falar, que é um pouquinho mais famoso também. Não. É o quê? Um pouquinho famoso também, mas o Beres Kobo. Do... Beres Kobo. Beres? De... é, Beres de Beres, de... de Beth? Não. Berry. Berry de... de frutinha. Isso. É que... eu não quiser chamar alguém de viado, então vou chamar de Berry. Sou Beres Kobo. Eles também têm um Hello Project. O Hello Project também criou uma banda no... uma banda não, um grupo no, na Coreia. Chama Ice Cream Musume. E aí também essa bandinha lá, que mostra o mesmo estilinho, só que na Coreia. Gostei do Ice Cream Musume, cara. Eu gostei do nome. Elas são bonitinhas ou não? São coreanas, né? Um pouco diferente. Como assim, cara? Coreana? Concordo plenamente com o Yon. Tô com ele no abro. É pra mim é chinesa, ainda são as piores. Tudo. Que nada. É porque as chinesas ou são lindas ou são feias feito cão. Cara, tem dois tipos de chinesa. Tem a chinesa que faz filme, que é linda, que é bonita. E tem a chinesa que come sentada na calçada. Que é o cão. Aqui em Campos, nós temos muitos chineses aqui, muitas pastelarias. De todas elas, as que comem na calçada. E também tem um monte de pastelaria. Lógico, aí tem tanta que saturou e elas vieram pra cá. Todos eles têm sotaque paulista. Mas, Johan, as cute, não é? As novinhas. Elas vão pro Mori Musume depois ou não? Não. O AKB 48 não é do Hello Project. Não é. Elas fazem parte de alguma outra coisa grande também ou é só a banda mesmo e pronto? Não, fazem também. Todas elas fazem parte... Tipo assim, quem manda nessa indústria no Japão são as gravadoras, né? Então... Tô vendo aqui na Wikipédia, né? Ela é produzida pelo um cara chamado Yasushi Akimoto. Tem sempre que ela, que ele é marido de uma das integrantes. Ele é marido do cara do... do Braga, né? Ah, entendi. Ele é marido de uma das meninas que participavam daquele grupo original, aquele Onianko Clube que eu falei. Ah. Olha, que padrão interessante. Deve estar caidaço hoje. Muito. E o label é King Records. Porque se tem eu sempre... me engano, esse Onianko Clube, se eu não me engano, eu acho que é porque... É, em Kamen Rider Kiva, a Kamen Rider Kiva se divide em duas épocas, né? Se passa uma parte em 2007, 2008, não lembro qual era o ano da série, e a outra parte em 85, né? Fica intercalando. Daí, em 85, tem o carinha lá do bar, que ele é fã de um grupinho de idols, da época mesmo, que toca a música delas toda hora no barzinho. Eu acho que é esse grupo aí. Deve ser. Porque tem alguma coisa com gato envolvendo o nome, eu acho que é isso sim. Deve ser. Elas têm uma rotina, né? Um passo, que é elas imitando um gato. Elas falam nhan nhan, aí é tipo assim, esse negócio é muito... Meu Deus. Não tem nada esse que negócio... me mate mais do coração do que fazer nhan. Pois é. Eu imagino que nos anos 80 elas deviam ser muito feias e a gente não vive mais nenhum nisso. Com permanente fazendo nhan. Não é gata, é o manda-chuva, porra. Elas são horríveis mesmo. Você sabe qual é do AKB48? Como é que surgiu, de onde elas saíram? Porque elas são bem populares, elas estão fazendo drama pra caramba, toda hora elas fazem alguma coisa diferente. É que nem aquele outro grupo de caras, o Asahi. Asahi, é isso? Asahi não, é... Asashi. Não sei, qual é o nome deles, ô Johan? Arashi. Arashi, isso. Nossa, nós somos os mestres em música. Sabemos tudo. É que não é Arashi. O Arashi, todo filme tem. Não sei quemzinho do Arashi vai ser o protagonista. Não sei quemzinho do Arashi, só que o Arashi tem bem menos. O Ninomiya Kun lá vai ser o Kei do Gantz. Isso, o cara do Kei do Gantz vai ser um cara do Arashi. Agora, a Equipe Faria também, toda hora, na escolha do Tokyo Graph, toda hora. Não sei quem da Equipe Faria vai fazer drama que vai estrear, não sei quanto tempo. Se quiser falar de Equipe Faria, é que, tipo assim, é um grupo bem gigante mesmo. Esse aí é massivo mesmo. É, digamos, eles pegaram todo o conceito por trás da Morning Musume e triplicaram. É, e na verdade, assim, é que o negócio do Equipe 48 tá direcionado mais pro lado de explorar, assim, a imagem das meninas do que de explorar a parte de idol mesmo, de cantar, de fazer apresentações, esse tipo de coisa, entendeu? Elas estão mais pra Gravure Idols do que pra exatamente, Idol. Exatamente. Né? Elas estão mais pra Gravure do que pra Idol mesmo. Que Gravure Idols são as idols que fazem ensaio fotográfico pra revista, de biquíni ou sem biquíni. Ah. Não, de biquíni, né? Gravure são de biquíni normalmente, só né? Só biquíni, é, só biquíni. Mas Gravure... se for um ensaio fotográfico de roupa, não é Gravure? Depende. É que assim, geralmente, se for fazer um photoshoot de Gravure, sempre vai ter que ter alguma parte. A parte de biquíni. Mostrando uma parte de biquíni, alguma coisa mais sensual, assim, porque senão. Mas tirou o biquíni, rola de tirar o biquíni, não? Não, não. Senão não é idol, né? Aí é Jave Idol. Qual é a média de idade delas? Elas são novinhas também ou é tudo de 15 pra cima? A maioria delas é bem novinha também. Aqui, ó. A youngest member in AKB48 is 12 years old. Tem 12 anos. Eu sei assim, eu vi um clipe só delas esses dias. Eu não lembro por que eu vi esse clipe. Saiu no site, o clipe ganhou alguma coisa ou se destacou por algum motivo que eu não lembro qual é mais. Também não importa. E aí o clipe era assim... São elas no fundo branco, 48 garotas no fundo branco, você não consegue enxergar a cara nem de quem tá na frente, que eu tô mais de quem tá atrás. E a tela é dividida em quatro e são elas de ângulos diferentes, assim. Só que nenhum dos ângulos favorece ninguém. Ó, essa é a mais nova. Okumanami, ela nasceu. Ela é bonitinha pra caramba, cara, mas ela é muito novinha. Absurdamente novinha, cara. Nossa, meu Deus, é um feto! Ela deve ter uns 12 anos. Ou menos, se duvidar. Ela é um feto. Olha ela aqui sem maquiagem, cara. É uma pirralha. E recente ainda, uma foto recente dela. Bonitinho, você vai ver. Meu Deus! Essa aí tem potencial futuro. Deixa eu ver se rola de biquíni, peraí. Meu Deus! Meu Deus, mas... Não! Fica que rola. Aqui ela já tá mais velhinha. Mas ela parece ter 12 anos ou menos. Então ela é muito nova mesmo. Aqui ela nasceu em 95. Não, até que ela tá com 15 anos. Tá com 15 anos, mas pelo visto ela começou com 12. Eu acho que assim, a informação mais relevante pra se falar, falando de Morning Musume, falando de Equipe 48. É falar assim, que agora em 2010 o single que elas lançaram vendeu mais de 300 mil cópias. E, tá, e tipo assim, esse é o maior recorde em 7 anos de cantora de grupo feminino no Japão, entendeu? Então faz 7 anos que um grupo japonês, incluindo a Morning Musume, não vende mais que 300 mil cópias. Isso pra você ver como é que foi ao longo do tempo, realmente foi dando uma caidinha, entendeu? Que só agora mudando assim os paradigmas, mudando a maneira como se tá mostrando as idols, é que os caras estão conseguindo voltar a ganhar dinheiro. É, e também por outra, né? O problema também é que antes a internet era menos forte nesse negócio de música. Hoje em dia, realmente, até no Japão, o pessoal consome menos, né? É, tipo, seria um idiota se não fizessem isso. Então realmente, pra hoje em dia, um grupo que nem esse, com 48 meninas, vender 300 mil cópias, é relevante, entendeu? Mas isso você vê como que o Morning Musume conseguiu bastante coisa, mesmo, né, com tanta história, né? A gente achou um link aqui, que vai ser, a gente vai botar no post, que é interessante pra mostrar como o fanbase aborda esses grupos. Que são 75 razões pra você amar o AKB48 e dividido, 25 razões pra cada um dos grupos. Um tem alguém, alguém, boobs. É, o boob de não sei quem, a inteligência de não sei quem, as expressões faciais de não sei quem. A voz angelical de não sei quem que te suaviza e te faz sentir em paz. Nesse caso aqui, estranhamente tem. É, Tomoshi's Intelligence. É, uma garota que é inteligente. Hana's Gal Power. Pois é, é interessante pro pessoal ler e ver como o fanbase aborda esse grupo. São 25 razões pra você gostar do time A, 25 do time K. E 25 do time B. E é interessante, cara, que é um universo. O pessoal criou um universo pro otaku se mergulhar ali e se perder dentro. Esse novels e quadrinhos. Só falta. O time é que B sabe, é tipo assim, cara. B é bom em esportes. O grupo B é bom em esportes. Interessante. Eu vou falar uma coisa assim que eu vi no Japão, cara, quando eu fui pra lá. Isso realmente é um universo diferente, cara. É uma parte diferente, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir entender, essa fixação de japonês por moe, por garotinhas, por esse tipo de coisa. Eu entrei numa loja em Akihabara, cara, que assim, era inacreditável, velho. Era só coisas de moezinho, de Magic Shoujo, só esse tipo de coisa. E, cara, lá dentro só tinha nego velho, careca, barrigudo, entendeu? Creepy. Não, os caras é creepy total, cara. Mas é tipo assim, sabe, a loja tava lotada, cara. É tipo assim, era muita gente, era um bagulho muito bizarro. Não, é um bagulho agora que você nunca vai entender, porque é um bagulho cultural, é uma parada que tá na cultura do país. Foi que nem uma foto que a gente viu assim que saiu o filme do Precure novo. Tinha uma fila quilométrica e tudo humano de gordo careca. É gordo com aura de punheta, né? Não, eles são todos gordos. Ou eles estão com uma camisa branca suja, imunda, ou eles estão com alguma coisa quadriculada e sempre, cheio de bolsa, de mochila e cheio de bolsa de loja anime. Que eu sou. Esses caras que eu vi lá, entendeu? E também, tem uns magrelão alto que também é creepy pra caraca, entendeu? É, tipo, e os óculos dos magrelões sempre são mais fundos de garrafa, por algum motivo. Não, então, tipo assim, mas nem que seja, não também só pelo estereótipo, mas também é porque é o que eu tava falando. É um bagulho que é da cultura. Esse negócio de gostar de jovem, de juventude, disso ser um negócio tão importante, tão sensual, mesmo envolvido com essa parte, é um bagulho cultural, cara. É, tipo, a gente zoa muito e tal, porque aqui no Ocidente a gente não tem nada parecido com isso. Na verdade, isso. E aí a gente aproxima pro nosso conceito de perversão. Eu acho que tem. Eu acho que um carnaval deve ser um bagulho muito estranho pra um japonês, cara. Sem dúvida. Não, mas com relação à juventude, à adoração que eles têm à fofura, a gente não tem isso aqui. É, na verdade, a língua japonesa entrega isso. Que quando você, no Japão, quando você vai falar que uma mulher é bonita, assim, porque quando você vai falar que tá uma mulher é bonita, você não fala que ela é bonita, você fala que ela é kawaii. Vai aquela fofa. O tsukushi, né? O tsukushi que seria a bela. O tsukushi, isso. Ah, mas a conotação sexual está no kawaii, não é? É bem por aí. É o que eu falei, entendeu? O que se tira disso, né? Que você vai ver de Morning Musume. O que que foi Morning Musume, né? É pra você ver como que é o modelo mercado mesmo, fonográfico. Como que é a cultura do Japão influenciando esse tipo de coisa, entendeu? É pra ver como isso é tão diferente de tudo que a gente tem aqui. Tá rolando uma conversa paralela aqui que me desconcentrou. Não, a gente tá falando isso aqui em português, a gente fala pra garota, você é fofa, ela fala, você é gay, né? Basicamente. Apesar de que nos Estados Unidos tá começando essa coisa de chamar de cute, né? Não, nos Estados Sempre Unidos... teve, mas não é envolvendo, não é uma mulher. Como é que quer pegar, se chama de cute, porra. O que eu tava comentando aqui, que nos Estados Unidos, geralmente, quando é pra dizer alguma coisa assim, eles falam que é hot. Né? É, aqui a gente fala que é gostosa. É, aqui é mas gostosa. Mas lá, a conotação sexual tá no fofo, não tá no gostosa. Agora, o japonês tem tentado tirar com tanta força essa história do moe, da cultura deles, teve essa coisa do banimento e não sei o quê. Por quê? Tudo culpa da porcaria dos americanos. Por quê? Os ingleses, né? Eles que são... Não, os americanos. O norte-americano encara essa coisa do moe no Japão de forma muito pior do que é, entendeu? A gente tá aqui zoando, mas a gente tá zoando aqui na brincadeira, na zoação, só que lá eles falam de verdade. Lá eles realmente acham que é extremamente perturbador. Essa cultura de admirar o novo, de que ver que não tem nenhum problema, isso é coisa do japonês mesmo, entendeu? Porque aqui o pessoal tem pânico disso, né, cara? Você vê uma menininha de biquíni numa foto, pronto, é pedofilia, tá todo mundo correndo queimando as revistas, entendeu? Lá os caras encaram de outra maneira. Às vezes os caras não vê, assim, tanto pelo lado sexual, mas vê pelo lado da admiração mesmo, da parada de, tipo, de ter um negócio bonito, de achar bonito, entendeu? É um aspecto cultural diferente. Na verdade, as pessoas aqui no Ocidente têm muito pouca tolerância com as diferenças. Não, o Luan tá zoando aqui com a punheta, mas é meio que verdade o que o Luan tá falando, porque a punheta japonesa tá muito junto com isso tudo, sabe? É toda uma coisa de você criar uma fantasia, de você admirar aquela pessoa, sabe? Quase endeusar, como se você estivesse fazendo uma oferenda pra aquela sua deusa. É só você ver, cara, tipo assim, o que são as gays? Geisha, cara, era uma mina que tocava música pra você, que te servia e que conversava contigo. O que é isso? É intimidade. A intimidade no Japão, ela é mais importante que o sexo, ela é mais sensual do que o sexo, entendeu? Ela tem mais importância do que a parte sexual. entendeu? Aqui a gente vai olhar pra uma garota e ver que ela tem um peito grande, uma bunda grande. Lá não, cara. Lá eles vão analisar como que... Já pensou em intimidade? Eu em casa com essa menina, a gente conversando, entendeu? Esse tipo de coisa. É outro tipo, é outro pensamento, é outra coisa. Porque pra você ter intimidade com uma garota lá, é uma luta, é um passo. Você tem um filho. Exatamente, né? Porque o relacionamento lá é um problema social, entendeu? Lá as pessoas... pra pessoa chegar perto uma da outra, isso a gente vê em anime o tempo todo, cara. Tipo assim, pra você... Como que você demora tanto pra chavecar uma menina, entendeu? Por que que japonês faz isso? Por que que japonês fica lá anos pra se confessar pra uma menina? Aqui no Brasil, cara, você vai lá falar pra menina aí, beleza? Vamos lá? Aí tu, entendeu? Já era, entendeu? Tipo eu assim, acho fofíssimo. Eu acho, ó, como completo, mas acho fofíssimo quando é garota que confessa. Essas situaçõezinhas de anime, de romance, que tem esse cara que é aproximado da garota, aí o peito da garota encosta nele, ele fica doido, sai correndo, essas porra todas. É muito interessante. A gente reclama porque, é clichê, ninguém aguenta mais ver isso em anime, não sei o quê. Só que às vezes o povo precisa lembrar que antes de dizer que o anime é ruim por causa disso, tem que lembrar qual é o público que ele tá querendo. É, a cultura do país onde aquele troço foi feito. Aquilo ali, pra eles, aquilo ali, antes de vir exportado aqui pra gente, tem que ganhar dinheiro lá dentro primeiro, tem que agradar lá dentro primeiro. E lá dentro é isso que é a realidade deles, é essa, então. Antes não, né? Principalmente, né? Tem que, antes de tudo, tem que agradar o pessoal lá pra, tipo, 10 anos depois vir pra cá, né, cara? O mercado japonês, ele é voltado pra lá só. Não, assim, é cada vez mais eles estão dependendo agora do mercado ocidental, porque lá dentro não tá lucrando tanto e tal. Mas segrega bastante, ó. Assim, esse aqui é aqui pra dentro e aqui dali é lá pra fora. É, mas ainda assim tem esses produtos que dá pra ver que é feito totalmente pro público deles. E aí a gente vai ver algum review, alguma análise aqui ocidental, vai falar que o anime é ruim, ou que o anime é assustador, ou que incita pedofilia, blá blá blá. Quer dizer, usando parâmetros ocidentais pra analisar uma obra que não é feita pro nosso tipo de raciocínio. Pois é. Assim, o povo desconsidera as questões culturais envolvendo aquilo, né? Isso é a famosa ignorância, né, cara? O problema é você achar que o mundo é do jeito que você vê ele, né? Você esquecer que o Japão fica lá do outro lado do planeta, a gente nunca teve contato com eles, nunca teve contato cultural, e com certeza vai ser desenvolvido de outra maneira, entendeu? Com certeza vai ser totalmente diferente. E me preocupa, analisar dessa forma. E me preocupa quando os japoneses ficam preocupados com isso, e tentam ficar mudando tudo. Pois é. Né? Como aconteceu agora. Acho que não adianta. Não, não vai, não vão conseguir. O povo japonês tem é muito preso às culturas dele, à cultura dele, porque se não fosse, já teria perdido faz muito tempo. Uhum. Mas vou te falar, eu acho que a fonte maior de por que que isso não muda, por que que os caras querem proibir garotinhas bonitinhas em mangás, isso não vai mudar, porque foi o que eu falei. Assim como a indústria fonográfica é fortíssima dentro do próprio Japão, que falar que um país que não exporta música e é o segundo maior produtor do mundo, quer dizer, há um consumo muito grande lá dentro, certo? Então o que acontece é o seguinte, é que essa gente que tá lá dentro tá consumindo todo o produto lá de dentro, praticamente. Então, eles vão continuar fazendo só o que agrada os japoneses, independente do que o mundo ache. Porque se mudar, ninguém vai comprar. Eu sei, mas existem os políticos preocupados. Pois é, eles estão mais preocupados com... Cara, posso te falar, é mais preocupado com imagem internacional pra conseguir empréstimo, ou então pra conseguir fechar negócio? É isso que eu tô falando. Eles querem vender uma imagem de cool Japan pra todo mundo. Mas eles também estão preocupados demais. Eu acho que isso não afetaria a esfera política. E é justamente por isso que eu tô falando que me irrita, entendeu? Porque eu acho que é uma preocupação excessiva e... Só que eu acho, cara, que na verdade ninguém se preocupa de verdade. Eles só falam... O Luan é um especialista aqui. Hã? Aperta por quê? Não, eu até pensei em fazer alguns comentários extras, mas não cabe muito bem na conversa. Em diversas esferas, hoje em dia, existe uma busca por parâmetros internacionais pra praticamente tudo, até comercialmente também. A criação de padrões pra comércio multilateral. Então, se você não se adequar a certas coisas, você fica à margem daquelas relações entre os países. Então, essa preocupação dos políticos, ela tem sentido, tem um porquê. Só que, porra, eu acho ótimo que não mude, que continue desse jeito, porque essa iniciativa que tem atualmente, ela é muito forte e, às vezes, ela é descabida. Principalmente na área do direito e da economia. Mas, como eu disse, não é uma conversa que cabe aqui agora. Uhum. Cabe, sim, diretamente cabe, porque a gente tá justamente falando dos japoneses que estão preocupados com a imagem deles lá fora. Todo mundo acha que o Japão é o país da bizarrice e tem político lá que não quer que seja visto dessa forma. Exatamente. Existe, claro, uma preocupação do governo japonês com o comércio internacional, é lógico, que vai ficar mal visto, isso pode prejudicar e tudo. Só que eu acho que a indústria é tão forte que mesmo que houvesse uma pressão governamental, ia ter que ter muita sanção, muita coisa, muito movimento pra você conseguir impedir isso. E de qualquer maneira, eu acho que por ser um bagulho tão, tão enraizado na cultura, é muito difícil de mudar, entendeu? Você pode dar uma polida, você pode dar uma proibida, mas, tipo, acabar na cara. É, porque, na verdade, esse tipo de coisa, na verdade, ela sofrem um pouco mais, tem um foco maior quando tem algum outro tipo de interesse envolvido. É, isso é o que a gente chama algumas vezes de barreiras. É um conceito um pouco fora disso, no caso de barreiras não tarifárias. Isso acontece em outras áreas também, mas é como se eu tenho um problema que eu quero prejudicar o Japão, eu quero ganhar em cima do Japão de alguma forma, então eu vou criar uma barreira de uma outra forma. Vamos supor que seria uma barreira de responsabilidade social. Ah, eu não vou comercializar com o Japão porque ele não cumpre padrões sociais que eu exijo. Mas eles também só passam a exigir esse tipo de padrão social caso tenha algum outro tipo de interesse envolvido. Porque esse padrão social, se for economicamente melhor na relação, isso é totalmente deixado de lado. É, igual o negócio das baleias, né? Que é exatamente bem por aí. Você acha que os americanos estão ligando pra baleia? Tá todo mundo cagando. Isso aí é uma forma de você usar isso como uma arma política quando você precisar ter uma briga de interesse. É exatamente isso mesmo. Exatamente, exatamente. Você puxou pra um outro lado também que exemplifica muito bem. Parabéns. Acabou de ganhar um 10 do professor Luan. Olha, legal, um 10 do Luan. Eu nunca ganhei um 10. Nunca, nada que eu falei, você mereceu um 10 do Luan. Ele provavelmente gosta muito mais de você agora. É, na verdade, o Livendil ganhou um 9,5 jogando Street Fighter, porque ele conseguiu fazer os movimentos que eu ensinei pra ele. Ele ganhou um 9,5 tão fácil, cara. Assim, relativo, depende da incompetência da pessoa. Isso que eu ia falar. É porque é relativo, exatamente. Porque como ele é um zero à esquerda tão grande e ele fez uma coisinha pequena, então ele merece um 9,5. Eu dei o especial da Viper modo de treinamento, né? Exatamente, com barra full o tempo todo pra você não conseguir errar. Eu que sou um desabilitado total, né? Valeu. Acho que você me tem na sua conta umas 3 vezes maior do que eu realmente sou, porque eu só levo esporro. É, realmente, eu espero bastante de você. Calma, JKS, sobre o que você acha das pessoas também não, né? Pô. Todo sofre, o que o Luan pensa mais faz. Mas quem puxou pra isso foi você. Tá bom. Aí vai aproveitar que chegava no Golzof, o que o Luan pensa não, porque já são 10 e pouco, eu quero ir embora. Pô, mas tipo assim, o que eu tava querendo falar, ligando a esse ponto, por que que um grupo com tantas garotas e garotas tão diferentes que canta e ninguém ouve a música, que a música é o menos importante, por que que dá tanto certo? Por que que vende 11 milhões de cópias? É exatamente por causa disso, é a cultura japonesa, é a maneira como eles olham esse tipo de coisa, é diferente da nossa e sempre vai ser, entendeu? E se você começar a ficar imerso nisso, como a gente é um pouco, não tanto, mas é um pouco, aí você começa a pegar um pouquinho o gosto pela coisa, né, cara? É, você começa a ver a Morning Musume assim e você fala assim, ah, realmente. Eu entendo muito bem isso, cara. Eu tô imaginando vocês dois no banco dos réus se defendendo. Cara, isso pra mim é muito estranhamente bizarro e gostado superficial, sei lá. Hã? Nada a ver, Luan. Não é gostar do superficial, nada a ver. Você gosta de um artista, você gosta de um conceito. Na verdade, mas você não gosta do trabalho do artista, você gosta de um produto. Mas um produto que é o fruto de um trabalho. Mas tipo assim, você não gosta do trabalho daquela pessoa, você gosta do que foi feito em volta daquilo, porque a pessoa, das contas. Não, mas é que esse negócio é o seguinte: elas não são cantoras, elas são idols. O que as idols vendem é imagem, elas vendem a imagem, exemplo e tudo mais, entendeu? Uma idol, o conceito, ela é um somatório do trabalho de várias pessoas diferentes, ideia, tá? De um produto. A ideia do conceito é só um produto. Você é fã daquele produto, daquele conceito, não interessa quem que inventou aquilo ou quem tá por trás daquilo. Entendeu? Que é o que vem acontecendo mais frequentemente no é igual que você gosta agora, muito, né? De um chocolate, mas aí você não tá nem aí pra empresa que fez aquele chocolate, ou pra pessoa que idealizou aquilo, ou pros pesquisadores que desenvolveram aquele sabor, entendeu? Você gosta de comer aquele chocolate, foda-se o resto. É, só que não são chocolates, são pessoas. Droga. Mas pessoas fizeram chocolate. Os pais autorizam, ninguém tá sendo obrigado. Mas mesmo assim, a minha leitura disso é uma coisa superficial. Eu não consigo consumir isso. No caso desses otakus, iria um pouco além do superficial. É aquela coisa de se perder na fantasia mesmo. Eu adoro conceito, adoro consumir alguma coisa pelo conceito. Eu fico meco com esses grupos só porque eu realmente não gosto muito da música e eu acho as garotas muito genéricas fisicamente. Elas são todas iguais, são 30 garotas iguais e tal. Então é mais fácil eu gostar de uma cantora só japonesa, então um grupo de 3 no máximo. É, na verdade que assim, eu tava falando disso, que eu tava querendo expor, é que assim, é que, por exemplo, eu mesmo não gosto das músicas. Ah, então, mas por que que você gosta? Foi porque eu falei, elas não são cantoras, elas são idols. Eu mesmo, assim, não gosto do Morning Musume em si. O que eu gosto é da ideia, do conceito, entendeu? Da maneira como eles abordam, porque é um negócio muito japonês, cara. Uma parada, assim, que você só consegue entender através desse prisma do povo japonês, entendeu? De que isso só é possível numa cultura que leva em conta outros fatores que não são, que realmente não são os que nós vivemos, entendeu? Definitivamente, eu não abomino, só que eu não consumo. Claro, mas eu também não consumo, Renan. Eu só baixo, entendeu? Eu nem baixo mais. Ele não está alimentando essa indústria. Mas peraí, ele está consumindo de alguma forma, ele não está alimentando. Não, mas e foi como eu falei para eles, o que eu falei no começo. O que eu consumia realmente era o programa de TV, porque eu achava engraçado. Porque eu acompanho vários programas de TV japonês de comédia, porque eu gosto, a comédia, o manzai japonês, ele me agrada muito, entendeu? É um tipo de comédia que eu gosto. E eu acompanho até hoje os outros programas que eu acompanhava junto com o Hello Morning. Desde que acabou em 2008, realmente, cara, foi o que eu falei. Eu tive que ler muito esses dias pra poder lembrar de vários negócios e pra poder entender o que tá acontecendo hoje. Porque eu realmente não consumo, cara. E o Mike sabe que eu consumo o que eu gosto, eu consumo realmente. Eu vou lá, compro mesmo como maneira que eu acho, que eu vejo como maneira de incentivar. O Luan pegou um papelzinho, eu tô com medo que ele vai fazer com ele. Momento DR. Porra, Darko, fecha a torneira, caralho. Você só não desarrumou o tapetinho do banheiro porque não tinha, né, dessa vez. Tá vendo, né? Qual é constrangedor? Vai pro ar, não vou cortar. Ficou o casalzinho brigando na frente da visita. Bem, e é nesse clima de casa aí. O papelzinho que eu peguei foi pra limpar as mãos suadas do Darko. Eu não tenho culpa mesmo se eu tenho glândulas sudoríparas. É porque não é... Funcionam muito na tem mão. Tem algumas horas que o Luan gosta das suas mãos suadas, mas não são todas. Ah, tá. É porque lubrifica, né, Luan? Vocês dois vão para a merda. Na merda a gente já tá, meu amigo. É impossível a gente piorar. Então é isso. Então entrem no cu, que deve ser um pouquinho pior do que a merda. O Luan está começando a ficar bravo, olha só. É, calma, Luan, calma. Virei uma idolzinha agora. Ele ficou tão macho que agora... É... Vamos dar uma notícia? Sabe daquele Gamer Dome? Ah, caramba, não vai acontecer. Vocês prometeram um negócio? A gente comentou no último programa. A gente botou link, ficamos todos felizes, né? Olha nós, louco, Jim. Então. Vamos ser gente, finalmente alguém vai escutar essa merda. Não vai rolar. Não. Sabe por quê? Por quê? Porque o download em si foi, sim. Porra. Entrou em... Caramba, cara. Ficou com inveja da gente. Nossa. Até matando robôs gigantes quando foi no download. Em várias pessoas. Pô, comecei a ouvir vocês por causa do download. A gente, quando o download participou, o povo fugiu, né? Foi o contrário. Não, acho que a culpa foi nossa. A gente gravou, a gente nem foi ao ar, cara. A gente gravou o Gamer Dome só o fato de a gente ter gravado e desencadeou um caos interno dentro deles. Quando o Download gravou com a gente, gravou o review lá do Katamari, né? Que foi ao ar e tal. Eles devem ter perdido. Os ouvintes deles odiaram a gente no nível. Porque logo em seguida, a gente foi fazer um review daquele Lolicon dos anos 80. Uhum. Da garotinha. A gente tava muito empolgado porque a gente achou aquilo muito engraçado. E o Mike tava. Darko tava tendo altos orgasmos falando daquilo. Eu também achei o máximo e tal. Não sei o que, o cara, pô, vocês são um bando de esquisito, entendeu? Foi muito engraçado. Então a gente gravou, a gente passou todo o nosso azar pra eles e eles acabaram. Acabaram. É, na verdade, já tava em hiatos por tempo determinado, mas foi bem hardcore. Eles vão tirar o site do ar daqui a pouco, daqui a umas semanas. Foi um hiatos bem nervoso e. Tipo assim. Baixem os programas enquanto vocês puderem. Peraí, porque... será que algum deles foi pego fumando? Não sei. É. Será que não é uma estratégia de marketing? Pode ser. Não, é uma... Eles todos graduaram, é isso? Os idols do Nowloading graduaram. Quem é o cafetão deles que vai arrumar novos integrantes? Foi o Madin, mas falando sério, é uma pena, porque o Nowloading é um daqui no Brasil, é um dos meus favoritos. Ele e o Matando Robôs Gigantes estão lá no topo, sabe? São muito bons. Eu ainda prefiro Escreva Café. O Escreva Café é, mas sai um por ano. Eu não escuto muito podcast brasileiro, não dá pra sentir falta. Ah, e é isso, crianças. Isso foi um programa duplo. Não, mas aí falar que a gente vai tentar resgatar essa gravação com eles, não sei se vocês vão deixar. É, a gente vai ver se a gente resgata e eu edito e lanço aqui. Não sei se vocês vão deixar. O programa que acabou com o Nowloading. Nossa! Vai ser muito carregado esse negócio, né? Realmente, o último Gamer Dome de verdade, né, cara? Pois é. uma postagem póstuma. A gente pode fazer uma campanha de marketing totalmente Márcia em cima disso, né? Né? Sem ouvir o último suspiro do downloading, blá blá blá. Cara, com certeza alguém deve ter apagado o arquivo, com certeza, cara. Eu vou falar com eles, cara, urgente. Cara, eu devo frisar que quando o Diego saiu do GQS, ele deletou todos os programas que ele tinha, inclusive por isso que a gente não teve na hora, ele deu delete na hora? Acho que foi, cara. Ele tava apagando tudo. Então, é extremista, cara. Capaz de ter acontecido com eles também. Foi bem, a gente salvaram no dia, né? Não, mas eles tinham um carinho pelo Nalone, o Diego não, o Diego brincava só com o GQS. Ai, pessoas, até semana que vem. Esse foi um programa duplo, ele durou 2 semanas, então ele foi cortado do nada. Provavelmente vou gravar alguma coisa durante a edição falando: oi, semana que vem a gente continua, e até mais. Né, nesse clima assim, empolgadíssimo, semana que vem a gente continua. Você tá tentando absorver isso pro GQS? Eu não sei, eu tô eufórico, eu terminei eufórico, não sei porquê, fiquei eufórico. Ah, deixa eu falar, querendo me meter. Ô, Johan, dá seu telefone de contato pras pessoas, quer contratar show, como é que é? Tem jabá? Johan, tem jabá? Claro que tem. Não, eu só queria falar que eu não quero me intrometer, mas se o Darko colocar os vídeos aí do YouTube aí, fica mais interessante. Se você assistir os vídeos e ouvir o cast, fica muito mais interessante sabendo de quem eu tô falando, né? Ah, não, mas por favor, coloque da Wendy Suka também. Não, eu já ia fazer isso, esqueci de comentar. O Johan, ele fez um apanhado de vários vídeos, vários clipes e tal, que vai estar, com certeza, tudo no post, uma porrada de vídeo pra vocês assistirem e começarem nesse mundo e se perderem lá dentro e nunca mais terem uma vida se vocês ainda tiverem alguma. Lança uma enquete, seria o Wendy Suka uma boa Morning Musume? E é isso. Acho que é um crossover, né? Wendy Suka e Mini Daddy. Mini Daddy. Muito bom. Caralho. Ah? Tá pertinho. É igualzinho. Como a gente falou, o Mini Daddy só é menos deprimente. É, né? Aninha mais bonita ou é aninha mais feia? Podia fazer um triângulo, né? Com o Viet Kid também. Viet Kid também é o máximo. Mas ia ter que ser longe demais. Ia ter que pagar viagem. Não. Você é o Mori Musume do inferno.